sou na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Aí, maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Um tempo e um pouco a mais pra pensar. Proposta de conquista, ferida sem cicatrizar. Rotina me facilita o jogo aberto. O que corre pelo certo não se cria pra ninguém se criar. Nesse lugar já que caí muitos espertos. Um salve pros parceiros, progredir, paz eu quero e levo. A lealdade sem sucesso esse lugar. Com o tempo progredir, caminhar com paciência que pesa. Aí você vai vender mais decência. Pros putos que se cresce vão honrar minha inteligência. Atrás do que compensa, que mais vai valer a pena. Não desconversa com humildade e atitude. Te passa a experiência da Coab de conceito. Novo time representa, rimando sem limite. Pra não sair do tema, pilantragem me persegue. É o seguinte, porcaria que convém não vale a pena. Se virar, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Eu tô rimando o bico louco, repetitivo nem um pouco. Na verdade aqui é rap, mano, sou é nervoso. Da bandit lá do leste a dois, bicho solto, representando mais um pouco. O passado, o presente, o novo, vamos mano, bola o plano, passa um pano na rima, só periculoso, então se liga. Na esquina, dependendo qual for o proceder, você até que trinca, fecha a Maria. Olha aquela mina, vixe como é que estiga. Gosta de um rolê, de uma pica e malandragem, cuidado nas corridas. Nem tudo é só alegria, amanhã sangue bom é outro dia. Eu tô ligado que sem nenhum real é mosque que eu dou risada. Daqueles que me critica, se virar, virou. Falou com a minha rima da bandit, 100% crime, se virar, virou. Aí maluco, eu tô na minha, se virar, virou. Amanhã é outro dia, se virar, virou. Esse virar, virou. Esse virar, virou. Esse virar, virou. Esse virar, virou. Aí maluco, eu tô na minha, se virar, virou. Amanhã é outro dia, se virar, virou. Esse virar, virou. Esse virar, virou. Esse virar, virou. Eu tô de boa aqui na dor, está um inferno. Espero que o proceder esteja um dia pro conquista o mundo moderno. Insisto, preciso ir além pelo certo, certo. Na humildade vai seguindo mais esperto, certo. Com lealdade vem o povo sem sucesso. O mal sempre por perto, o sonho tá distante, mas com a paz eu tô esperto, sincero. Preciso ir além nesse inferno, jogar o jogo certo e nunca ser tirado pelos lock viciados, se achando mais esperto. Pros mano e pras mino que é ruim tirar de perto. O sofrimento, a pilantragem, a má imagem do progresso. Aqui é nosso mundo, criança no alicerce. A base do futuro é assim que eu manifesto. Ando esperto com fracasso, motivo tipo vários do limite. Vem a rima, a corrida, vou correr pra ter espaço. E se virar, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Aí maluco, eu tô na minha, esse virá, virou. Amanhã é outro dia, esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou. Esse virá, virou.